aquí, Planeta Chato. Ah, es el estilo y el futuro de la Thank you. Lá de Pacamar, lá tem uma visão e agora é muito, e de lá onde você está aqui.